sem sentido, ao contrário da vida. Seres manipulados em estrada reta. Um dia a filosofia é a cruz do vampiro. Como é demente toda essa gente que não sabe como nasce o amor. Como é demente toda essa gente que não sabe como nasce o amor. Oh, o que fizeram com eles? Oh, o que fizeram com eles? É mental, irracional, lavagem cerebral. É mental, irracional, lavagem cerebral. Objetos de sangue que não mudam de lugar. Mentes implodidas, sintéticas vidas. Janelas fechadas pra um sol maior, onde o mundo é apenas produto de fábrica. Como é demente toda essa gente que não sabe como nasce o amor. Como é demente toda essa gente que não sabe como nasce o amor. Como é demente toda essa gente que não sabe como nasce o amor. Como é demente toda essa gente que não sabe como nasce o amor. Oh, o que fizeram com eles? Oh, o que fizeram com eles? É mental, irracional, lavagem cerebral. É mental, irracional, lavagem cerebral. Controle doentio, flores de espinhos sambios, cérebros dormentes, o que fizeram com a nossa gente? Espero que o mundo gire ao contrário, em um outro lado deste lado errado, onde ao inverso deslavem essas mentes doentes, consequentes, dos exemplos sintéticos do mundo.